Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalha comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Produção e apresentação... Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. E tô chegando de com força. Ó, Copa do Mundo tá chegando aí, viu? Antes tem a Semana Santa, né? Tem a Semana Santa logo, logo aí. Mas em junho tem a Copa do Mundo, o Brasil vai respirar futebol. Então esse ano vai ser curtinho. A discoteca do Cleitão traz o cantor Danilo Araújo. A Faculdade da Música apresenta o mestre Fernando Mendes. A frase irretocável é da cultura popular, mas é uma verdade insofismável. A oração de hoje é uma das orações mais bonitas que eu conheço. Perdoai-me, Senhor. E a dica, eu continuo essa semana tentando elevar o seu moral, a sua autoestima, viu? Dica para elevar a autoestima. Presta atenção, você está precisando. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, um dos seus maiores sucessos. E a lorota boa é casamento em Alagoas. Uma noiva foi casar e o padre achou que ela não estava respeitando a igreja. E o resto eu conto daqui a pouquinho, tá bom? Na trilha sonora da minha vida, do Manuel Rodrigues Passos, Milionário José Rico. Mané Rodrigues Passos, tem uma história dele aqui daqui a pouco, né? A sugestão do beijar, de Paulo e Paulino. Eu começo trazendo aí, Fred Monteiro, Bang Bang. Suspeito é Bang Bang, você não me escapa não. Suspeito é Bang Bang, vai comer na minha mão. É o Fred Monteiro no swing do Arrocha. No churrasco com a galera e lá vem você, o seu vestidinho colado pra me enlouquecer. Menina, não faz desse jeito comigo não, que se eu pegar você é bang, bang, bang, bang. Vai acabar no meu colchão. Se eu te pego é bang, bang, você não me escapa não. Se eu te pego é bang, bang, vai comer na minha mão. Se eu te pego é bang, bang, você não me escapa não. Se eu te pego é bang, bang. Já veio o tchererê, também o baraderê. Agora eu tô trazendo som do bang bang pra você. Já veio o tchererê, aí se eu te pego e lelele. Fred Monteiro vem mostrar o bang bang pra você. Se eu te pego é bang bang, você não me escapa não. Se eu te pego é bang bang, vai comer na minha mão. Se eu te pego é bang bang, você não me escapa não. Se eu te pego é bang bang, vai comer na minha mão. Bem gostoso assim. Tô no churrasco com a galera e lá vem você, o seu vestidinho colado pra me enlouquecer. Menina, não faz desse jeito comigo não, e se eu pegar você é bang, bang, bang, bang. Vai acabar no meu colchão. Se eu te pego é bang, bang, você não me escapa não. Se eu te pego é bang, bang, vai comer na minha mão. Se eu te pego é bang, bang, você não me escapa não. Se eu te pego é bang, bang. Já veio o tchererê, também o barabê. Agora eu tô trazendo o som do bang, bang pra você. Já veio o tchererê, aí se eu te pego e lelele. Fred Monteiro vem mostrar o bang bang pra você. Se eu te pego é bang bang, você não me escapa não. Se eu te pego é bang bang, vai comer na minha mão. Se eu te pego é bang bang, você não me escapa não. Se eu te pego é bang bang, vai comer na minha mão. Música nova de Fred Monteiro, Bang Bang, essa é exclusiva do nosso programa. Você nunca escutou essa música por aí, é do CD novo deles, viu?

mas te quero aqui no mesmo travesseiro. Já chega dos seus pedacinhos, eu te quero inteiro. Ver ao meu lado, sentar-me à mesa com você, tomar café te olhando. Não dá mais pra te ver partir, é hora de se decidir. Eu te preciso toda hora e não vez em quando. Sei que quando está livre, você vem correndo se entregar a mim. Porém, quase não se demora, quase não tem tempo e precisa ir. Amor, eu não sou egoísta, mas te quero aqui no mesmo travesseiro. Já chega dos seus pedacinhos, eu te quero inteiro. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Edna e Cida Moreira, Pedacinhos. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Lá em Monte Carmelo, Minas Gerais, o Juliano Melo está ouvindo o nosso programa. E ele faz parte agora do Facebook Perfil Número 2. Juliano, um abração para você. Aí lá em Monte Carmelo já tá chegando o som da 95,5 FM de Coromandel. Por enquanto não tem programação, só música que está tocando, né? Nós estamos ainda operando em caráter experimental, com potência reduzida, mas já tá pegando em patrocínio, Monte Carmelo, aquela região toda ali, né? Abadia, Dourado Quara, já tá pegando por ali. Guardamó, né? Mas logo, logo nós vamos fazer uma inauguração daquela de tirar pica-pau do oco. Muitos amigos meus já confirmaram a presença. Nós vamos chamar o Alto Paranaíba e o Triângulo Mineiro para fazer uma festa lá em Coromandel, daquelas assim que vai ficar marcado na história da região, né? Ela deu um novo rumo à sua vida, um novo rumo à sua carreira artística. Minha amiga Márcia Ferreira, quão formoso és! Formoso és, rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te amar. presença. Ferreira com Formoso És para Rosilene Pereira de Belo Horizonte, minha nova amiga do perfil número 2 do nosso Facebook, viu? Seja muito bem-vinda, viu, Fia? Ricardo Eduardo e João Neto e Frederico, cola em mim. Já nem me dá bola, nem se importa mais, porque me trata assim. Nem me liga pra saber aonde estou, nem pergunta onde fui, nem onde vou. O ciúme acabou, nem sei porquê. Então será que eu gosto mais do que você? Luda que nem chiclete, claro em mim, gosto de você, não faz assim. Não fica tão distante, gruda que nem chiclete, cola em mim, gosto de você, não faz assim, que seja como antes. Gruda que nem chiclete, cola em mim, gosto de você, não faz assim, não fica tão distante. Gruda que nem chiclete, cola em mim, gosto de você, não faz assim, que seja como antes. Alô, meus amigos, João Neto e Frederico, chega mais pra cantar com a gente. Estamos chegando, meus amigos, Ricardo e Eduardo, puxa o fone, sanfoneiro, vamos nessa. Tô na paranoia louca, tô desconfiado que chegou ao fim. Você já nem me dá bola, nem se importa mais, porque me trata assim. Nem me liga pra saber aonde sou, nem pergunta onde fui, nem onde vou. O ciúme acabou, nem sei porquê. Então será que eu gosto mais do que você? Gruda que nem chiclete, cola em mim, gosto de você, não faz assim. Não fica tão distante. Gruda que nem chiclete, cola em mim, gosto de você, não faz assim. Que seja como antes. Que nem chiclete, vai lá. Puxa o fole, vai. Gruda que nem chiclete, cola em mim, gosto de você, não faz assim, e seja como antes. Gruda que nem chiclete, cola em mim, gosto de você, não faz assim, não fica tão distante. Gruda que nem chiclete, cola em mim, gosto de você, não faz assim, e seja como antes. Pede pra ela grudar que ela gruda, viu? Gruda em mim, trenzinho, a noite toda. Os meninos do Bill, Ricardo Eduardo, com a participação do João Neto e Frederico, cola em mim pro Cícero Souza, de Brasília, meu novo amigo do Facebook, perfil número 2. A sugestão do beijar, de Paulo e Paulino, ponto final. Olha, quero te dizer, precisamos conversar antes que alguém me conte a verdade. Eu mesmo abro o jogo. Faz muito tempo que eu não quero nada do que você quer. O que eu sentia por você na fase que nós começamos, agora eu sinto 10 vezes mais forte por outra mulher. Eu não consigo fazer ela feliz, infeliz assim. Você me toca, mas o que ele toca já não toca em mim. quantas vezes que fui contar tudo e desisti na hora. Tomei coragem de perder o medo e provar que não minto. Estou sentindo que as pessoas sentem que eu não sinto nada. Eu sinto muito, mas infelizmente, amor, eu não sinto. Vivo cansado de inventar desculpas que estou cansado. Eu estou certo que nada dá certo, começando errado. Eu só desejo que você encontre quando me gente. É muito cedo pra pensar que é tarde, desistir de tudo. Refaça os planos, esqueça o que houve, toque a vida em frente. Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real. A nossa história já passou do tempo do ponto final. Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real. A nossa história já passou do tempo do ponto final. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejara, apontou de Paulo e Paulino, ponto final. Se você quiser ter o seu trabalho, o Flavinho não divulga, não é só as grandes estrelas como de Paulo e Paulino, não. Se você está começando, quer ser conhecido, o Flavinho é especialista em Minas Gerais, viu? Ele faz mais de 300 emissoras de rádio, ele tem mais de 30 anos que trabalha nessa área aí, você pode confiar que esse aí eu assino embaixo, tá bom? É só você ligar 61-9981-3601. No próximo bloco, Milionário José Rico, Gustavo Lima e Pedro Paulo e Matheus. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Na trilha sonora da vida do Manuel Rodrigues Passos de Taubaté, no estado de São Paulo. Eu, Cleiton, eu escutava seu programa, eu morava no Maranhão. Na época que você tinha programa na Rádio Nacional, eu ouvia você pela Rádio Nacional da Amazônia, e na época eu tinha uma namorada. Tudo quanto é música que pede aqui, tem um embandengo no meio, não? E eu queria que você tocasse essa música para eu recordar esse tempo do meu passado. Tá certo, na trilha sonora da vida do Manuel Rodrigues Passos de Taubaté, São Paulo. Os Gargantas de Ouro do Brasil, Milionário José Rico, A Gangorra. Este alguém era só ela. Ela sabia que este alguém era só eu. Não existia mais ninguém naquele bosque. Só os passarinhos viram nosso amor nascer. E a gangorra, após um beijo, ia girando, girando sem parar. E assim girando foi nosso amor, até que um dia tudo veio se acabar. Música.

eu quero é ó. Gustavo Lima, Tô Solto na Night, pro Josimar Rodrigues. Ele é de Barra do Corda, no Maranhão, mas mora aqui em Brasília e agora chega para fazer parte do nosso Facebook. Josimar, um abração para você, seja muito bem-vindo, viu? O Duplão de Brasília, Pedro Paulo e Matheus, Simples Assim. Simples assim, você me afastou da sua vida, feito um barco em despedida e nem acenou pra mim. Assim, eu tinha desenhado o seu rosto tatuado no meu corpo como a fonte de um jardim. Simples assim, eu resolvi tirar você do braço, arrancando um pedaço como a parte mais ruim. Simples assim, dói te arrancar da minha pele, mas a dor que mais me fere é te apagar dentro de mim. Você vai ficar no coração, feito digital que não vai se apagar. Eu posso te esconder na minha solidão, que ninguém jamais vai conseguir notar. Você vai ficar no coração, feito digital que não vai se apagar. Eu posso te esconder na minha solidão, que ninguém jamais vai conseguir notar. Vamos lá, pessoal. Simbora, Matheus. Assim, você me afastou da sua vida, feito um barco em despedida e nem acenou pra mim. Simples assim, eu tinha desenhado o seu rosto tatuado no meu corpo como a fonte de um jardim. Simples assim, eu resolvi tirar você do braço, arrancando um pedaço com a parte mais ruim. Simples assim, dói te arrancar da minha pele, mas a dor que mais me fere é te apagar dentro de mim. Você vai ficar no coração, feito digital que não vai se apagar. Eu posso te esconder na minha solidão, que ninguém jamais vai conseguir notar. Você vai ficar no coração, feito digital que não vai se apagar. Eu posso te esconder na minha solidão, que ninguém jamais vai conseguir notar. Eu posso te esconder na minha solidão, ninguém jamais vai conseguir notar. Essa dupla é um grande sucesso na região aqui, Centro-Oeste, também Minas Gerais, Bahia, né? É uma das melhores duplas do Brasil, viu? Pedro Paulo e Matheus, Simples Assim. No próximo bloco eu tenho uma dica para você que tá com o farol meio baixo. É uma dica para elevar a sua autoestima. Pega aí uma caneta e um papel para você anotar o que eu vou falar aqui, que é muito importante, viu? Você está ouvindo o programa Clayton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Clayton Aguiar. Minha amiga, você anda meio para baixo, meio farol baixo, meio escalofobética. Você está com a autoestima lá, encostando no calcanhar, né? Eu vou te dar umas dicas aí pra você dar uma sacudida na poeira, tá bom? Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. A primeira, não tenha medo de tomar decisões. Só acerta quem não tem medo de errar, né? Comece com as pequenas decisões. até chegar às decisões mais importantes. E você perceberá que a sua autoconfiança está aumentando dia a dia. Pegue as rédeas da sua vida nas suas mãos. Não se deixe abater por pequenos contratempos, pois isso acontece com todo mundo. Se uma decisão não teve o resultado esperado, tem não. Você tenta de novo até acertar. Você vai usar isso como uma experiência de aprendizado e vai seguir em frente. 2. Desenvolva seus interesses, seus hobbies, aquelas coisas que você gosta de fazer e que lhe dão prazer. Se você é uma grande costureira, bailarina, escritora, gosta de pescar, faça aulas, entre para um clube, viva um dia de cada vez e você vai ver que pode fazer tudo aquilo que você decidiu fazer, viu? Mas de uma vez, um de cada vez, você não quer fazer tudo de uma vez, não, e nem deixar tudo para fazer tudo amanhã, né? Agora, uma fundamental, cuide da sua aparência, cuide-se, faça uma maquiagem todos os dias, mesmo que você não vá sair de casa, para você mesmo, se você estiver sozinha, para seu marido, para seus filhos, viu? Fique bonita, porque quando está bonita, você se sente melhor. Outra coisa fundamental, tire um tempo para você, viu? E faça aquele tratamento de beleza, vá para o salão, arrume, entendeu? Vá para a piscina, pega um sol, você vai sentir uma nova energia e vai ter muito mais confiança para assumir as suas tarefas diárias. Outra coisa, não evite os problemas, não dá para evitar, enfrente-os cara a cara, não fique remoendo não, encare os problemas, tire um a um do caminho quanto antes. Um probleminha pequeno hoje, amanhã ele fica grande, um probleminha grande hoje, se você resolver, ele diminui, né? Uma vez resolvidos, eles desaparecem para sempre e você tira isso de cabeça. Você vai ter uma sensação de realização que vai aumentar muito, mas muito a sua autoestima. Você tem dificuldade em receber elogios? A escolha é sua de como recebê-los, usá-los para aumentar a sua confiança e aceitá-los graciosamente. Você não pode impedir que as pessoas façam um elogio a você. Se eles estão elogiando é porque você mereceu, viu? Outra coisa, faça um trabalho voluntário. Nada faz você se sentir melhor do que saber que ajudou pessoas menos afortunadas. Eu tenho uma mulher em casa que há 35 anos cuida de dirigir uma instituição de crianças com deficiência. E como se isso fosse pouco, ela adotou 12, trouxe para nós, né? O juiz tirou o pátrio poder e passou para nós a obrigação e nós cuidamos, nós somos pais adotivos de 12 crianças deficientes. Vocês não sabem as bênçãos que isso tem trazido para a nossa vida, né? Então, faça você também um trabalho voluntário, uma vez por semana, uma vez por mês. Não interessa, ajude alguém, ajude uma causa. Você vai se sentir muito melhor e a sua autoestima vai subir de elevador. Faz depois, você me conta, viu? Os meus afilhados, Eliane e Samuel, aqui mora a gente. E bebo a noite inteira e amanheço cabeça toda. Ninguém tem nada a ver, sou eu quem pago as minhas contas. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Que festa! Tudo bem, tô apertado, mas a carne tá queimando. Batendo um violão e a cerveja tá rolando. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. E você grita reclamando que o barulho tá demais. Quem canta apaixonado perde a noção do que faz. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. E que festa! Nossa tribo é do bem, para de pegar no pé. Você tá convidado, vem a hora que quiser. Quinta-feira, sexta-feira, até sexta-feira a gente faz a festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. gente apaixonada que canta a noite inteira, até de madrugada, segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Os meninos do Brasil, Eliane Samuel, do Renato Barros, Eduardo Gomes e Ivan Medeiros, Aqui Mora Gente. Para o seu Felipe Benício e a sua esposa, Dona Pedra, lá na Fazenda Mendonça, em Bonfinópolis, nas Minas Gerais. Ele escuta o nosso programa na Boa Vista FM, lá de Paracatu. O radinho fica na cabeceira do curral, ele tirando o leite, escutando a gente, né? Eles são pais da Marli. A Marli trabalha com meu filho lá no Ministério do Transporte, lá no gabinete do ministro, né? Seu Felipe, Dona Pedra, um abração, viu? Uma alegria saber que vocês estão aí em Bonfinópolis curtindo o nosso programa. Um abraço a todos os meus amigos da Fazenda Mendonça. Rapaz, essa Boa Vista FM de Paracatu do meu amigo Humberto Neve é poderosa. Ela sai rasgando aquelas beiras de corgo ali, viu? E eu fico feliz de cada vez que eu recebo uma mensagem das muitas cidades. Tem cidades que eu nem conhecia e fiquei sabendo agora por intermédio da 96,5, né? No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, um dos seus maiores sucessos. Quero que vá tudo pro inferno. Vale um céu azul e o sol sempre a brilhar, se você não vem e eu estou a lhe esperar. Só tenho você no meu pensamento, e a sua ausência é todo o meu tormento. Quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá pro inferno. Oh, oh, e que tudo mais vá pro inferno. Oh, pro inferno. No cantinho do rei, Roberto Carlos, quero que vá tudo pro inferno. A lorota boa de hoje, essa aqui, essa história, é um fato, me disseram que foi um fato que aconteceu mesmo em Alagoas. O padre Jonas Mourinho, ele na época tinha 68 anos, e era responsável pela paróquia Sagrada Família no bairro do Vergel, na periferia de Maceió, em Alagoas. Teve um casamento com 230 convidados, uma celebração religioso, e o padre surpreendeu todo mundo porque ele cancelou o casamento no altar por conta da vestimenta íntima da noiva. O padre Jonas não gostou quando ele viu o imenso decote nas costas do vestido de noiva da professora Enislene Alcântara, de 25 anos. Imediatamente após a sua chegada ao altar, quando se colocou de frente para o noivo, o padre percebeu que o decote traseiro da moça dava para ele ver até a poupança dela. E estava descoberto, sem nada. A noiva estava sem calcinha. Aí o padre parou o casamento, chamou uma freira e pediu para ir com a noiva lá na sacristia para fazer a averiguação. A freira voltou e falou assim: ó, padre, ela está sem calcinha. Aí o padre chamou os pais do lado assim, disse: olha, não vou casar sua filha, não vou casar porque isso é um desrespeito e tal. Ele voltou para o altar, disse: olha, esse casamento não vai ser realizado porque a noiva não está respeitando o altar sagrado. E aí ele informou que era uma profanação uma noiva subir ao altar sem as vestimentas íntimas, sem a calcinha e sem o sutiã. Ele ainda disse que a freira notou que a noiva estava totalmente depilada na região pubiana, o que para o pároco é um absurdo. Aí a noiva confirmou que estava sem calcinha e disse que se o padre notou esse detalhe, é porque ao invés de celebrar a missa, ele estava pensando em taradice com ela. Aí o casal não teve o casamento, acabou, foi um bafafá danado, muito disse, me disse. E o casal resolveu fazer o casamento num terreiro de macumba, de Umbanda. E aí o padre, depois desse episódio, mandou escrever na apostila do curso de noivas dois avisos. Noiva sem calcinha é Satanás na cabecinha. E vagina careca é o diabo na boneca. Lá, ó, lá em Alagoas não pode casar desprevenido. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje é o aniversário de José Carlos da Silva, Bruno Rabelo, Joana Dark Cardoso, Ulisses Ribeiro, Martins Diamond, Preto Rezende, aqui de Planaltina, no Distrito Federal, Caio Mourão, Jusilene Oliveira, a minha conterrânea Isabela Barbosa, Ana Paula Garcia, José Alves Neto e o Antônio Barbosa, e você também, que está de aniversário. Você não me avisou, mas eu vou fazer a oração para você do mesmo jeito, viu? Para todos vocês, muita paz, muita luz, muita saúde, muita serenidade, muita prosperidade. Eu vou aqui à página 26 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar. A oração é de autoria de Renato Castelo Branco. Perdoai-me, Senhor. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Perdoai-me, Senhor, ter desperdiçado tantas horas da minha vida em fútil tédio, quando havia sol nos prados e brisa no oceano. Perdoai-me, Senhor, cada hora não vivida, cada minuto consumido em marasmo, cada segundo sem usufruir as bênçãos da vida. Perdoai-me do que desperdicei em ódio, em inveja, em vício, quando fizestes o homem para amar e fruir as bem-aventuranças do paraíso. Perdoai-me se voltei meus olhos para a lama quando podia contemplar os astros, se me detive em pedras quando havia flores e crianças. Perdoai-me, Senhor, por não ter amado o bastante vossas criaturas, nem compreendido vossas palavras, nem ouvido a música de vossos gestos. Ah, se eu pudesse recomeçar e viver novamente cada momento perdido. Amém. Essa oração é uma das mais bonitas que eu conheço. Perdoai-me, Senhor, de autoria de Renato Castelo Branco. Ele está de volta no Rumo do Sucesso. Rael Braga, Nem Pintado de Ouro. Ela me mandou embora e com raiva pediu pra nunca mais voltar. Como eu sou insistente, aqui novamente vim te procurar. Mas ela não me recebeu, nem sequer desceu, e com desaforo mandou o porteiro dizer que não quer mais me ver, nem pintado de ouro. Mas eu não vou embora sem falar com você. Eu fico aqui na portaria do seu prédio até ela descer. Mas eu não vou embora, eu vou insistir. Já que ela não quer vir falar comigo, porteiro, me deixa subir. Desceu e com desaforo mandou o porteiro dizer que não quer mais me ver, nem pintado de ouro. Mas eu não vou embora sem falar com você. Eu fico aqui na portaria do seu prédio até ela descer. Mas eu não vou. Eu não vou embora sem falar com você. Eu fico aqui na portaria do seu prédio até ela descer. Mas eu não vou embora, eu vou insistir. Já que ela não quer me falar comigo, o porteiro me deixa subir. Já que ela não quer vir falar comigo, porteiro, me deixa subir. Música nova, sucesso novo de Rael Braga, Nem Pintado de Ouro, para os caminhoneiros do meu Brasil. É, o Nervil César Almeida, lá de Lavras, nas Minas Gerais, ele que está para baixo, para cima aí. Na boleia do seu caminhão, do seu bruto, levando e trazendo o progresso do Brasil. E na figura do Nervil, eu quero homenagear a todos os caminhoneiros do Brasil. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Palmeira Ibiá, Flor do Lodo. Madrugada, calma e fria. Tenho a mulher me despedir. Deixo para sempre a boemia em busca de aventura mas vou partir. Quem sou eu para mudar o teu destino? Não se muda o formato de uma flor. Tens a sina de vender falsos carinhos. Não nasceste para ter um só amor. Segue, mariposa, tua estrada, que eu também irei pra muito além. Na lama tu fizeste tua morada, e eu quase caí nela também. E venha chorar os olhos meus. Não posso mais viver a teu lado, mulher, flor do lodo, adeus. Passado, e venha chorar os olhos meus. Não posso mais viver a teu lado, mulher, flor do lodo, Lembrando Goiá, Palmeira e Biá, Flor do Lodo, essa música, o Goiá foi a primeira música dele que foi gravada. Ele compôs essa música quando ele tinha 15 anos de idade, 18 anos de idade, ele nasceu em 1935, então foi aí, foi com mais 18, em 53 que ele compôs essa canção e foi a primeira música dele que foi gravada, né? A frase irretocável do programa de hoje é da cultura popular. Quem tem a coragem de fazer o bem, tem que ter a sabedoria de suportar a ingratidão. Quem tem a coragem de fazer o bem, tem que ter a sabedoria de suportar a ingratidão. O interessante é que eu estava ainda há pouco conversando com a minha mulher, com meu filho, com a minha nora, e foi abordado esse tema da ingratidão, de pessoas que recebem favores de outras pessoas. E é claro que quem faz o favor não faz esperando agradecimento, porque só quem faz favor é quem tem um bom coração. Mas a marca mais triste do ser humano é a ingratidão. Poucas pessoas são gratas, né? E a gente estava falando sobre isso, e quando eu cheguei aqui para pegar a frase irretocável do dia, era exatamente sobre esse tema, né? Quem tem a coragem de fazer o bem, tem que ter a sabedoria de suportar a ingratidão. É a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Danilo Araújo. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Toda terça-feira às 11 da noite, domingo às 10 da noite, tem o programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar pela Rede Brasil de Televisão, a mais nova rede de televisão do país. Por exemplo, você que mora em Vitória do Espírito Santo, você pode assistir no canal 50. Em Cachoeiro do Itapemirim, Castelo e Guarapari, e em Ipiúma também, você assiste no canal 13. Lá em Alegre, no canal 16, em Presidente Kennedy, no canal 2, em Marataízes, no canal 22, tudo isso no estado do Espírito Santo, né? E você pode assistir o nosso programa também pela Sky no canal 175, na Claro TV, canal 133, na TV Oi, 139, na TV Vivo, 237, na GVT, canal 248, na CTBC 714, no canal C1 das Parabólicas e no www.rbtv.com.br. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Danilo Araújo, Bem Tratado. Leva pro chuveiro e tem que me banhar. E enxugar todinho, me leva pra passear. Depois vou pro seu quarto só pra acariciar. Deitar em sua cama até o dia clarear. Eu quero ser o seu gatinho, minha tratada igual seu cachorrinho. Uau, uau. Eu quero ser o seu gatinho, minha tratada igual seu cachorrinho. Uau, uau. E tem que me banhar. E enxugar todinho, me leva pra passear. Depois vou pro seu quarto só pra acariciar. Deitar em sua cama até o dia clarear. Eu quero ser o seu gatinho, miau, tratado igual seu cachorrinho. Uau, uau. Eu quero ser o seu gatinho, miau, tratado igual seu cachorrinho. Uau, uau. Eu quero ser o seu gatinho, miau, tratado igual seu cachorrinho. Uau, uau. Eu quero ser o seu gatinho, miau, tratado igual seu cachorrinho. Uau, uau. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Danilo Araújo, Bem Tratado. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993, de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 7 horas da noite. Abraçando os meus amigos da Interativa FM de Maurilândia, no estado do Tocantins, onde o nosso programa vai ao ar às 6 horas da manhã, a Faculdade da Música apresenta o mestre Fernando Mendes, Deusa do Amor. Você é a frase de amor que ninguém escreveu. Você é a estrada perdida que o mundo esqueceu. Você é o amor transformado em pura ilusão. Você é a nota esquecida de uma canção. Você é a imagem sofrida da sua amargura. Mas você é a deusa do amor pra quem te procura. Você é a imagem sofrida da sua amargura. Mas você é a deusa do amor pra quem te procura. Você é a dor e o pranto de quem muito chorou. Você é a sombra de alguém que o vento levou. Você é o retorno da estrada que não existiu. Você é a criança marcada que nunca sorriu. ser imagem sofrida da sua amargura. Mas você é a deusa do amor pra quem te procura. Você é imagem sofrida da sua amargura. Mas você é a deusa do amor pra quem te procura. Você é imagem sofrida da sua amargura. Mas você... A Faculdade da Música apresentou o mestre Fernando Mendes, Deusa do Amor, para os amigos da Alternativa FM de Tefé, no estado do Amazonas, que passa o programa Cleiton Aguiar, graças a Deus, com um grande sucesso. Ela é bonitinha demais da conta. Uma hora ainda bota ela no colo. Paula Fernandes, meu eu em você. Brilho dos teus olhos ao me olhar, sou o teu sorriso ao ganhar um beijo meu. Eu sou o teu corpo inteiro a se arrepiar quando em meus braços você se acolheu. Eu sou o teu segredo mais oculto, teu desejo mais profundo, teu querer. Tua fome de prazer sem disfarçar, sou a fonte de alegria, sou o teu sonhar. Eu sou a tua sombra, eu sou o teu guia, sou o teu luar em plena luz do dia. Sou tua pele proteção, sou o teu calor. Eu sou teu cheiro a perfumar o nosso amor. Eu sou tua saudade reprimida, sou teu sangrar ao ver minha partida. Sou teu peito a apelar, gritar de dor ao se ver ainda mais distante o meu amor. Sou teu ego, tua alma, sou teu céu, teu inferno, a tua calma. Eu sou teu tudo, sou teu nada, sou apenas tua amada. Eu sou teu mundo, sou teu poder, sou tua vida, sou meu eu em você. Sombra, eu sou teu guia, sou teu luar em plena luz do dia. Sou tua pele proteção, sou teu calor. Eu sou teu cheiro a perfumar o nosso amor. Eu sou tua saudade reprimida, sou teu sangrar ao ver minha partida. Sou teu apelar, gritar de dor ao se ver ainda mais distante o meu amor. Sou teu ego, tua alma, sou teu céu, o teu inferno, a tua calma. Eu sou teu tudo, sou teu nada, sou apenas tua amada. Sou tua vida, sou meu eu em você. Yeah, yeah.